Nosso tema de hoje é a água, veículo da vida. Por isso que eu trouxe até uma garrafa d'água para a gente olhar para ela, né? Então, a água é um fluido. Vamos começar por aí, né? E nós falamos muitas vezes em fluidificação de águas. Então, para a gente tentar chegar nesse ponto de entendimento. Por que a água é tão importante, né? O nosso planeta, ele é composto de 70% de água. E ainda assim é chamado de planeta Terra, deveria ser chamado de planeta Água. Mas é só uma questão de denominação, né? A água é fundamental para a nossa vida. Nós não conseguimos organicamente viver sem água. Tanto que as pesquisas todas interplanetárias, eles estão procurando planetas semelhantes nessa composição que tenha esse elemento para ver se é possível a vida humana lá. Mas dentro dessa visão dos 70% de água, muita água, 97% de toda a água do planeta é água salgada, não é uma água própria para consumo. Então, temos muito, mas em lugares específicos, para alguns existe falta de água, para outros um pouco mais de abundância, mas mesmo assim é um recurso que é único, ele não é infinito. A água, ela é um recurso finito no sentido de que ela faz todo aquele processo que nós aprendemos na escola, né, de evaporação, chuva, volta e se renova e é limpa, enfim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com a utilização dela. E semelhante ao planeta, nós também, o nosso corpo físico, ele também é composto de 70% de água. É, isso aí, para mim, até às vezes um pouco estranho de dizer isso. Como é que pode, né? 70% de água e é tão sólido o corpo. Mas o estudo nos explica isso, como é que isso acontece, né? Através de um enxugamento, a gente consegue entender como é que isso acontece. Por que a água é importante para a nossa vida, para o nosso corpo? Porque através dela, dentro do nosso organismo, é que acontecem todas as reações químicas, e são muitas e a todo momento estão acontecendo as reações químicas. Através da água é que existe o controle da nossa temperatura. Hoje, um dia mais frio, nós acabamos perdendo um pouco mais de água, de líquido, para manter a temperatura mais aquecida. Então, nós sentimos as extremidades mais frias, né? Porque também o organismo se concentra mais na questão dos nossos órgãos mais vitais, na questão da temperatura. O calor também, nós perdemos água, mas nós temos uma necessidade maior de ingestão de água. Então, nós temos mais sede, então nós fazemos o processo de uma forma mais rápida. Além dessas duas situações, ela também transporta todos os nutrientes pelo corpo todo, colocando no sangue, né? Fluindo por todo o organismo. E também a desintoxicação. Todas aquelas toxinas que nós produzimos ou que nós consumimos, elas são eliminadas através dos fatores de excreção. O principal deles, a urina, que também é composta de mais de 90% de água. Então, nós sabemos da importância dela no nosso organismo. Não é nenhuma informação nova. É o maior solvente que nós temos, não só organicamente, mas também fora de nós, né? Quantas coisas nós dissolvemos com a água? Até tinta para pintar uma parede a gente dissolve em água. Mas os nossos alimentos que a gente prepara para poder comer, muitos deles, o cozimento é junto com água. O café, o chimarrão, o chá, tudo é através de um processo de água. A ingestão de medicamentos com água para poder se espalhar por todo o nosso corpo. Sem contar aquilo que nós produzimos e eliminamos. Eu falei do suor, mas tem mais além do suor. Um dos principais que nós conhecemos muito bem, a lágrima, que ela tem a função também, né, de lubrificar o globo ocular, mas é uma demonstração de afeto quando nós estamos ou tristes ou até muito alegres, nós sentimos, é uma demonstração de emoção, as lágrimas. Água também, salgada, cheia de nutrientes. Mas eu trouxe aqui a garrafa para a gente falar um pouco também da fluidificação, né? Vamos voltar ali no que eu falei da composição do nosso corpo, 70% de água. Existem estudos que não são nem novos, e nós temos até algumas fotos aqui, de como a água ela é influenciada. Influenciada por luz, por calor, por palavras, por emoções, por sons. Então, aqui no estudo, deixa eu mostrar algumas fotos para vocês aqui, para vocês verem. Através da música, isso foram feitos estudos e observados as moléculas da água através de microscópio. Então, a água submetida a uma influência musical, vamos dizer assim, como tem aqui o exemplo, uma música metálica e, como se chama, o rock, né? Não é qualquer tipo de rock, o rock mais metal. Então, ela mostra as moléculas completamente... Não sei se dá para ver direito daí, de onde vocês estão, mas é um desenho que não diz nada, né? Uma forma disforme. E fizeram também uma verificação após um experimento com música clássica. Então, ela forma um cristal como se fosse uma joia. Aqui tem um desenho bem pequeno, que também não sei se dá para ver, mas ela forma um desenho muito bonito, ou seja, harmônico. Tem um maior aqui, ó, que é muito semelhante. Esse aqui é bem grande, ó. Esse aqui também é um desenho já maior, mas que mostra como é que as moléculas da água ficam quando influenciadas por alguma coisa positiva, vamos dizer assim. Água. Imagina o nosso corpo, que é 70% de água, como é que ele fica quando nós nos submetemos a algumas dessas informações exteriores? A gente sabe porque a gente sente. E a gente, se parar um pouquinho, a gente vai perceber como é que a gente está se sentindo. Então, o que que uma música, para ficar no exemplo da música, faz conosco? Nós ficamos mais agitados, mais elétricos até, podia dizer. Em outras músicas nós ficamos relaxados e calmos. Então nós somos, sim, agentes transformadores, mas também agentes que sofrem muita transformação de fora, porque nós não estamos sempre protegidos, né? Dizendo isso, é uma boa informação para a gente ter um cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo. Falei de música, a televisão é um baita de um exemplo. O celular, que nós estamos todo dia olhando uma série de coisas. E o celular, assim como o computador, é interessante porque muitas vezes tu entra numa pesquisa de um determinado assunto e quando tu vê, tu tá num outro muito longe daquele que tu estava pesquisando, porque vai abrindo alguma janela e tu vai indo e, por curiosidade, a gente vai se perdendo. E talvez o termo seja esse, a gente vai se perdendo. Então, para a gente cuidar, como é que essa água aqui, ela é fluidificada? Ela não é fluida porque ela já é um fluido, ela é fluidificada ou magnetizada. Quando ela entra ali na sala dos passos ali, é feito isso. Tem uma frase aqui de Emmanuel que diz o seguinte, ó: a água é passível de adquirir qualidades de natureza sutil ou fluídica através da indicação de uma vontade. Ou seja, quando é feito esse trabalho, que não precisa ser com imposição de mãos, simplesmente num ambiente onde existe uma harmonia, ela vai captar isso, como ela captou da questão musical que eu citei. Ela é receptiva para receber toda essa influência magnética, energética, como se fala, que está no ambiente. Quando nós éramos pequenos e nós éramos levados à missa, frequentávamos a igreja, tinha água benta. Ainda tem? Não mudou? O processo é semelhante. Nós levávamos água para a igreja e dentro daquela comunhão de oração que era feita ali, nós levávamos a nossa garrafa ou o padre benzia para nós. O processo é o mesmo. Tudo isso para dizer que essas coisas, elas são muito comuns. Nós sabemos de várias dessas situações a vida toda. Às vezes o que muda é só uma nomenclatura. Água fluida, água benta, cuidado aqui, cuidado ali. Os nossos mais antigos, nossas avós, elas têm uma cultura que ficou um pouco perdida para nós. Porque nós não seguimos, muitas vezes, aqueles ensinamentos, nós pegamos coisas novas e fizemos, ao invés de fazer um caminho assim, nós fizemos um caminho mais longo para chegar no mesmo lugar. Porque tudo isso já era conhecido, já era sabido. Toda a informação, por exemplo, da medicina, através das ervas, que através desse fluido que nos traz, nos harmoniza, ela é extremamente antiga e é natural e não nos traz muitas vezes nenhum tipo de complicação. No lado espiritual, tem uma narração num livro de André Luiz, o livro é Ação e Reação, onde eles vão, um grupo espiritual vai até uma casa onde vivem duas pessoas, a mãe e um filho. E ela está num processo físico agravado, onde o seu coração está com problemas pelo tipo de situação que eles vivem, né, de muita dificuldade, e pode vir até a desencarnar. E como eles precisam, principalmente, que o filho continue vivo, e ele depende extremamente dessa mãe, eles vão tratar da mãe. E o que, que eles fazem? Eles fluidificam uma água, apenas a equipe espiritual faz isso, uma água que tinha no recinto, e depois, através de passes na doente, eles fazem com que ela sinta sede. Então ela vai, sorve aquela água, tem uma melhora razoável, e depois, através do sono, ela é levada para fazer um trabalho, então, fora dali, um trabalho também espiritual, até que ela possa ser auxiliada pelos médicos, porque isso também acontece num lugar de difícil acesso e à noite. Então eles precisavam ter uma ação rápida e que fosse suficiente até um socorro humano. E eles citam em outros livros também a capacidade que eles utilizam através da água em todos os meios, seja para nós encarnados ou para desencarnados também, através de líquidos, que não são obviamente como esse aqui, mas de uma forma mais sutil. Então, para a gente ver que como é o veículo da vida, é o veículo da vida também no lado espiritual. A abrangência e a importância da água na vida nossa, ela é muito grande. Não é por nada que nós somos compostos de tanta água no nosso organismo. E é o assunto. Aqui eu mostrei apenas algumas duas ou três imagens, isso aí tem inclusive na internet essas imagens, se a gente procurar, né, moléculas de água e as influências que elas mostram, são estudos já de um longo tempo e que tem, é que nem eu disse, né, uma coisa vai nos levando a outra, a gente vai abrindo aquilo ali, vai descobrindo outras situações e vai descobrindo cada vez mais coisas. Aqui no livro Gênesis, que eu trouxe também, ele fala muito sobre a questão dos fluidos, né, na nossa vida, tanto física quanto espiritual. A água, o ar e outros fluidos que são extremamente importantes para nós.